Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Transamérica Foz. Daniel, obrigado pela sua participação. Para responder sua questão referente ao câmbio, à oscilação do dólar, eu convido o Nicolas Berhorsch. Ele é diretor da nossa área de câmbio, da Câmbio Curitiba, e economista por formação. Nicolas, o Daniel está preocupado com a oscilação recente do câmbio. Na sua opinião, trabalhar com câmbio ainda compensa? Olá, Mehana. Muito obrigado pelo convite. Daniel, seguinte, você está preocupado com a oscilação, mas todo investimento, todo título que oscila é bom. Então, oscilação é bom para um título porque mostra que ele tem liquidez, tá? Se fosse ao contrário, é que você ia ter que se preocupar. No momento, o dólar está numa tendência de oscilação de queda, mas lembra que até o final do ano passado ele estava numa tendência de alta, né? Mesmo assim, eu acho que ele é sim uma boa opção porque o dólar, tanto o euro, enfim, moedas estrangeiras, eles têm por características um processo, um movimento oscilatório que é possível reconhecer boas oportunidades de compra. E na sua opinião, Nicolas, esse é um bom momento para investir em moeda estrangeira? Qual dica você pode dar para quem quer começar a comprar ou investir em moedas como dólar ou euro? Bom, primeiro, quando a gente vê a cotação do dólar, do euro, a gente não está olhando a cotação desta moeda, a gente está olhando a cotação do real frente a essas moedas. E essas cotações, elas são muito sensíveis à expectativa macroeconômica do país, que no Brasil, a hoje, está com expectativas muito ruins. Então, com todo esse embrólio político, as expectativas estão difíceis de prever e por isso que a cotação está tão alta. Mas, minha opinião própria é de que é assim, um bom investimento. Por quê? Quando você compra dólares ou moedas estrangeiras, seja dólar, euro ou libra, você está armado com uma moeda conversível, de que vai ter valor hoje e provavelmente vai ter valor nos próximos 30 anos. Para dar um exemplo, o Brasil entre 85 e 95 trocou nada menos que 5 vezes de moeda. Então, você comprar uma moeda conversível dessa te dá uma segurança a mais. Além disso, se você é do tipo de pessoa que tem costume de viajar para fora do país, independente para qual país for, ou tem costume de comprar algo importado, o que deve ser mais frequente aí em Foz, por estar próximo à fronteira, é sempre bom ter um estoque de moeda estrangeira, porque sempre que aparecer alguma oportunidade de compra ou alguma oportunidade boa de viagem, você já vai ter a moeda e, independente da cotação do momento, você já vai estar blindado contra o risco da cotação se ela estiver muito alta. E para quem tem uma visão de investimento de longo prazo, a melhor forma de se investir em dólar é comprando mesmo a moeda em espécie na casa de câmbio ou teriam outras alternativas? Bom, a melhor alternativa para quem quer comprar dólar, principalmente para quem quer ter um investimento em moeda estrangeira ou até para se mudar do país, a melhor opção é fazer transferência bancária internacional. Esse tipo de transferência ele é regulamentado pelo Banco Central e o consumidor, o cidadão brasileiro, pode transferir toda a sua renda declarada para fora do Brasil se ele tiver uma conta fora do Brasil, de sua titularidade. Agora, para quem não tem essa opção, um jeito mais fácil é você fazer por casa de câmbio mesmo, né? Que aí você vai ter que pagar a taxa do câmbio turismo. Um detalhe é que pela transferência bancária internacional, utiliza-se a taxa do câmbio comercial e não do turismo. Ah, e lembre bem, hein? Taxa do câmbio turismo é uma coisa, uma invenção brasileira. Ela não existe, ela não é cotada. É uma média do que as casas de câmbio estão cobrando dos consumidores, pessoas físicas. Nicolas, eu sei que é difícil a gente que trabalha no mercado fazer previsões, projeções de curto prazo, mas se você fosse ousar fazer uma, do ponto atual até o fim do ano, você acredita que a tendência do dólar é subir? Você me colocou numa posição complicada agora, Mehana, porque fazer previsão do dólar é uma coisa que beira o impossível. Mas, bom, eu vou expressar minha opinião. Eu acredito que o dólar tende a subir, sim, no próximo ano. Na minha visão, os vetores que forçam a depreciação do real frente à moeda, ou seja, as forças que fazem com que a cotação do dólar suba, são muito maiores do que as forças que fazem a cotação do dólar descer. Então, eu vislumbro aí de que se não houver uma mudança dinâmica e rápida e visível da economia brasileira, seja isso no orçamento fiscal, desempenho dos fatores produtivos do Brasil e melhora da balança comercial, eu acredito que a cotação do dólar vai subir ainda mais. Inclusive, segundo o relatório Focus, divulgado toda segunda-feira, a projeção para o dólar neste ano de 2016 e no próximo ainda é de leve alta. E para quem está pensando em investir em dólar, Quais critérios você julga necessário para tomar uma boa decisão? O que ele tem que olhar, o que ele tem que interpretar para tentar ter uma leitura mais assertiva desse cenário? Bom, em primeiro lugar, como não só investimento dólar, todo investimento que ele precisa do investidor é disciplina e calma antes de efetuar a compra. Então, eu oriento a quem pensa em fazer esse tipo de investimento de acompanhar muito tempo o mercado, acompanhar o movimento do dólar, entender como que ele funciona, para não tomar nenhuma decisão precipitada. E, claro, consultar profissionais a respeito desse assunto para auxílio na questão de escolher a melhor hora para fazer isso. Boa, Nicolas. Obrigado pela sua participação. Daniel, espero que essas respostas tenham sido úteis na sua decisão de investir em moeda estrangeira. Te deixe mais seguro com as oscilações do câmbio, que é normal. Guilherme, um abraço para você, para todos os ouvintes da Transamérica. Nicolas, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço.